consegue acreditar. Não, não é pra mim correr, estou quando eu cheguei até aqui. Voltar daqui sem chance, vou prosseguir. Quero alcançar as promessas que um dia eu vi pra minha vida. Na caminhada muita luta, desilusão. Mas é melhor sofrer ao seu lado do que tá no mundão. Olhos fechados, sem direção, arriscada cair num abismo que quer te engolir a todo dia. Creia nisso, tanto faz se é no tiro ou no vício. O que importa quando se fecha a porta? Quando se está nessa vida parece que não tem mais volta. Tem sim, eu tô aqui, só em Jesus eu venci. O abismo não é pra mim e pra você, será que é? Pode crer que não. O mesmo que me amou te estende a mão, quer te tirar desta podridão, te dar perdão. Fica com ele ou caia no abismo então. Do caminho do abismo me tiraste, pra quê? Pra que eu não mais voltasse de onde tô? Sei pra onde vou, o tempo ruim já passou, não passou. Pode crer, vou seguir com o meu senhor. Entra no azul inimigo, mas eu nem ligo. Sou fugitivo desse louco mundo, onde jaz o maligno. Pode acreditar. Era só treva sobre a face do abismo. Deus me chamou pra luz, agora seu espírito está comigo. Era só treva sobre a face do abismo. Pode acreditar. Era só treva sobre a face do abismo. Deus me chamou pra luz, agora seu espírito está comigo. Era só treva sobre a face do abismo. Pode acreditar. Parece loucura, mas é pro abismo que as coisas do mundo te empurra. Aventura só de balada, várias minas de segunda, pra fazer rolê se afunda. Bem louco, cê nem percebe o que te espera. Só atraso, no seu caso só te resta olhar pra Cristo ou continue andando pro abismo. Pode acreditar. Pode crer, eu já fui assim. Parei na beira do abismo, quase caí. Mas foi ali que percebi que sempre teve alguém que olhou por mim, que chorou por mim, que orou por mim. Não foi por mim, mas foi por ti que consegui sair a tempo. Vários anos de sofrimento, Jesus chegou. Já era, quebrou as pernas do inimigo, mas ainda anda. Se vacila, te alcança. Sem essa de brecha, fecha, não deixa aberta. Não perca as promessas, tenha pressa. Se acerta, não ande nos caminhos de cair. Se não, no abismo pode ser seu fim. A verdade e a vida é o caminho certo. Atalho, só se for pro inferno. É sério, a morte eterna ou a vida eterna te espera. Essa escolha não se faz no caro, coroa ou no grito. Não é na sorte, não é na força, é a sangue frio. Aqui é o abismo, oh Jesus Cristo. Era só treva sobre a face do abismo. Era só treva sobre a face do abismo. Deus me chamou pra luz, agora seu espírito está comigo. Era só treva sobre a face do abismo. Pode acreditar. Era só treva sobre a face do abismo. Deus me chamou pra luz, agora seu espírito está comigo. Era só treva sobre a face do abismo. Pode acreditar. O fim da vida tá no abismo e o início está em Cristo. O mundo oferece tudo pra te ver no fundo. Absurdo, na cara dura, corrompe, destrói famílias. E a desculpa são sempre as mesmas. Dos outros nada presta, ou as conversas. Falta proceder, falta ética. Do lado de dentro e fora dela, quando se funde o bem e o mal, dá uma mistura embaçada. Nunca se sabe quando se ama ou quando se engana. Que rumo devo seguir? E por aqui e por ali, só sei de uma coisa: do abismo devo fugir pra não cair. Devemos ir pro lado oposto. Deixe que nos chame de louco, de tolo, por não gostar do que eles gostam, por não adorar o que eles adoram. O cálice do ódio derrama, inflama a guerra mundana. Maranata, essa é a nossa esperança. Até que se cumpra, é luta em cima de luta. Mas tenha fé, não desanime, não deixe que as coisas do mundo te contamine. Um abismo chama outro abismo, mas prossigo firme, convivendo no meio dos ímpios, dos crentes. Suportar até o fim é embaçado, mas tem que ser assim pra ter o que se espera. Persevera, deixe que a queda derrube a quem merece ela. Os tolos mergulham de cabeça e acaba se afogando em um mar de puro engano. Então dá um tempo, Jesus tá te chamando.